Desde o princípio dos tempos, as revoluções tiveram um grande papel na existência de um povo. E as grandes figuras que se destacaram e fizeram a diferença não foram as que mataram mais, e muito menos as que conseguiram se tornar mais ricas. E sim, os que fizeram de sua mente um instrumento de sabedoria, utilizando-a com a virtude de mudar um pensamento, uma atitude humana, tentando adquirir o conhecimento necessário, buscando soluções em prol de um bem-estar social e espiritual. Os tempos passam, e novamente a revolução faz parte de um cotidiano violento, desesperançoso, em que se encontra o nosso país, Brasil. Esta revolução é a transformação de ideias, com uma alta elevação de conhecimentos adquiridos no dia a dia, na vida, no cotidiano violento, que no sentido mais claro, a palavra é aplicada com objetividade. Violência. Lutamos por melhoras, protestamos, relatamos, expressamos nossos pensamentos mais profundos e fazemos com o coração. Diretamente da periferia de Brasília, Sobradinho, três jovens vêm com todo otimismo a participar dessa revolução. Em busca de um só ideal, o bem-estar do povo. DFD, Negro São e DJ Alan somam força, ideologia e conhecimento. Numa só direção, num só sentido, em caminho da verdade. DFMCs, do esperança e felicidade. O povo em primeiro lugar, a família, a base de um bom desenvolvimento social. E Deus, o refúgio, a solução, a fortaleza, a sabedoria espiritual, corpo, mente e alma em sintonia, a esperança de melhores dias. Pro sistema que nos cerca, essa é a ideia, mano. Reaja a isso.